solo 1-1, libera próxima esquerda na via Charles, chame solo 121 nesse manobra. 4, está autorizado para o feedback, acionamento, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 1804. Solo Salvador, bom dia, Web 6709, pouso de Vrona Charlie. Bom dia, Web 6709, táxi livre via India Gate 01. India 01, 6709. 3517, está autorizado para seguir táxi em frente via Alfa, próxima Golf. Ponte Prada 28, vai chamar a torre 1 noite, decimal 6 dúzia. Ajuste 10 no 6, tem um bom voo, bom dia. Alfa e próxima Golf, pode esperar dar 28, vai chamar a torre 1-8, decimal 612. Ajuste 1-0, 1-6, tomou bom voo, bom dia. Ok, continua o táxi de Alfa, próxima Golf, monitora 118-6, até 3-7. Down 3-1-5-3, are you clear to push and start? 3-1-5-3, approve the startup and push, report ready for taxi. We're on report. Solo, 1715, copia? 10, corta. 1715 está autorizado para Brasília, unir voo 3620, via Upper Zulu 17, decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem na saída Gole, transição Ufito. E o transponder 5551 e a frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado, salvo 1715 para Brasília, nível 360, Upper Zulu 17. Decolar 28, cruzando à esquerda, na subida Gole, Ufito. 555 no transponde, 1935 é o controle. Perto, gol no 715, ajuste 1-0, no meio, chame pronto, pushback, acionamento. 0 no meio, 7. Gol no 715, chame táxi. Chama táxi, tá. And report before taxiway Delta. Fire engine now, power box for Delta turn 3153. Pista 28, vento 300 graus, 06 dúzia nós, autorizado aliás, decolar, altímetro 1016, os últimos 90 metros estão fechados, decolagem autorizada. Autorizado alinhar e decolar, pista 3517. Para o táxi. 169 a bordo, 4 horas e 10, alterna Campinas. Tem nível de voo 360. Gol 804, vai seguir o Airbus da Tanque Taxena Alfa via Juliette. E como número 2, quando espera na Taxi Golf, quando espera da 28, vai chamar a torre 1 no noite, decimal 612. Ajuste 1-0 no 6, tem um bom voo, bom dia. Bom dia, nível táxi, segue o pé, Juliette Alfa, ponte pera na Golf, chama a torre 18, decimal 6, voo 1804. Before Delta 3153. Delta 3153, approved taxi in front and via Alpha and until hold short taxiway Golf. Contact the tower 118.6, altimeter 1016. Have a good trip. Straight ahead, hold point tower 118.6. Have a nice weekend, turn 3153. Salvo Goma 715 para o taxi. Confins alterna 3:44 autonomia. 1-6-3 a bordo. 715, táxi livre via pátio após Juliette Alfa e próximo a Taxiway Golf. Ponte para da 28, vai chamar torre 1 no noite, decimal 612. Ajuste 1-0 no 6, tem um bom voo, bom dia. Ok, pátio Juliette Alfa, ponte para 18-6. Obrigado, bom dia, bom domingo. Tan 3517, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, sai da Gol e Leval. Gol e Leval, apito 360, ascensão, obrigado. Salvador, Gol 897, solicita o pushback acionamento, gate 07. Gol 897, está autorizado pushback acionamento, chame táxi. Livre, Gol 897, chama táxi. Salvador, Tower, good morning. Again, 3153. Ready. Morning, 3153 clear. Line up and take off runway 28, the left. 90 minutes, not available. QNH 1016. Your wind is 310 degrees, 07 knots clear. Line up and take off, 3196. 3153. Guardando, 607. 97, tem condições de efetuar o pushback um pouquinho mais recuado para liberar o 62 do Gol no 607? Afirmo, vai recuar, 897. Desgrato, o Gol no 607 está autorizado. Coordenação com 07, pushback somente, chame táxi. Coordenação está autorizada, repassar táxi com 607. 3153, airborne at 21. Salvador, control frequency 119 and S035. Have a nice trip. 3517, passa nível 100, chame Recife 128.8, alterna 133.25. 288.3325, bom dia. Bom dia. Salvador Departs Control, good morning, Dan 3153, weather contact on departure, climb to level 360, Goli departure, eval transition. Goli, eval. Climb to flight level 360, turn 3153. Fechados, vento 300 graus, 8 nós, 1.016 nortinho, então autorizado alinhar e decolar. Hashtag redução, livre alinhar e decolar, pista 22.04. Vamos, Galeão, a bordo 1974. Mano, o 1607 chamou para táxi? Firma. 4 a bordo, só repita a autonomia alternativa, gentileza. O Galeão com 4 horas de autonomia. Gente, grato. O Gol número 07, táxi via Juliette Alfa, ponte espera da Taxiway Golf, ponte espera da 28, vai chamar a torre no noite decimal 612. Ajuste 10 no 6, tomou voo, bom dia. 10 no 6, Juliette Alfa, Golf, ficou do lado, torre 186, 1 no 6, 07, obrigado, bom dia. Para o táxi, 1897. 37 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna campanha. 1897, segue aeronave da companhia via Juliette Alfa, próximo ao ponto de espera da 28 na Golf, vai chamar a torre no noite decimal 612. Ajuste 10 no 6, tomou voo, bom dia. Obrigado, segue aeronave da companhia, Juliette Alfa Golf, 186, 89. Grato pela coordenação. Sully, bom dia, gol 1804, cruza 1600, na Goli. Gol 1804, contato radar decolagem, suba para nível 340, sai da Goli, Val Blaise. Goli, Val Blaise, 340, 1804. Bom dia, prossiga. 9.44, transporte É, Matei 2871. O Hotel Matanga, aguarde um minuto, copo. Down 3153, contact Recife 128.8 or 133.25. Bruno 715, 310 graus ao vento, 612 de nós, 1016 nautinhos, últimos 90 metros fechados, depois autorizado. E decorado 715. 500 pés, decolando a 17 com curva esquerda, ingressando corredor forte, transponder 0135 e a frequência do controle 119.35, torre 118.612. Matando correto, confirmando que é o B02, pátio 4. Sete grato, Paulo Matango, está autorizado acionamento para o táxi, vai chamar a torre 118, decimal 612. Então, bom voo, bom dia. Guardião 02, bom dia. Altímetro 1016, 25 graus de temperatura. Prossiga. Guardião no pátio do Graef, piloto em comando, capitão Erlon, com 2 POV. Vai se fazer o azul com o na continua. Entre voo, 12 minutos. Gente, 02, Erlon, tá livre de táxi, decolagem, comprou a sul, aguardando transferência de comunicações. Guardião 02. Táxi, decolagem com o Proaçu, aguardando transferência de comunicações, não chegou o plano, ele chega com mais ou menos 30 minutos de antecedência, então irá aguardar o Web 6709, a saída é Gole com transição Ofito, decolando a 28. Beleza, Gole ou Fico, Ofito, então mais 5 eu chamo, ok? Gente, já, eu, assim que chegar seu plano, já coordenarei o seu, seu nível solicitado, seria o 360. Ah, por aqui tá o 35. 350 para Brasília é incorreto, seria o 3620. Bom, então 36. 34, 34 também melhor. Ok, 340 será coordenado, o Web 6709. 7. Salvador 607, transfere a pista 28, pronto. 607, pista 28, aliar e manter. Aliar e manter, ó, na 607. Hotel Matango acionado no pátio 4. Seria condições de decolar com pluga vertical de Lauro de Freitas na sequência interceptar o corredor forte? Estimativo então. Como, conforme o vento 300 graus, 612 nós, 1016 no altímetro, chame fora do solo. Hotel Matango. 1607. 17. A informação de tráfego, tem um tráfego que está decolando da cabeceira 17, com proa nordeste, paralela à pista 10028, à sua direita, e outro tráfego, um helicóptero da Polícia Militar, que está mantendo ali no litoral à esquerda, no corredor Axé, 500 pés. O vento de 300 graus, vem a 12 nós, 1016 altímetros, os últimos 90 metros estão fechados, sem a decolagem autorizada. Sente dos tráfegos, está autorizado a decolagem 1607 da Gol. Então, a decolagem atual de Matão, já fora do sol. Matiu, paralelo então, eixo no 028, decolado aos 32, mantém a sua frequência até interceptar a linha litoral, guardando para as redes de comunicações. Hotel e Matão. Mantém 500 pés e reporte visual com Dina. 500 pés no litoral, na equipe permanente do controle, reportará visual com Dina, guardião 02. Voo 897, pista 28, autorizada. Alinhar e manter. Alinha e mantém, 28. Decolado aos 34, controle 1, no 9, décimo 35, boa viagem. Canal 35, obrigado, bom dia, bom trabalho. Boa. Controle, o Rota de Matão já atingindo aqui a linha do Rio Parão para ingresso no corredor forte, 500 pés. Altímetro no 0, no 6, mantém 500 pés, corredor forte, está presente, 1, no 9, décimo 35, até a volta. Telematrano em posição normal 0135.

1897, decolado aos 37, controle em 199, desmota 35, tenha uma boa viagem. Obrigado, bom dia, 1937. Até regresso. Até regresso, 02. Estou batido, gol 897, decolou na frente, quase. Gol no 897, contato radar, sai da Gole, suba nível 360. Da Gole por 360, 897. Não, o outro tá 379? Vou olhar a projeção nível 360, estamos pronto. Só agora, tá pronto, cópia. Prossigo, por enxerga. 379, está autorizado, Guarulhos, número voo 3620, via Peru 58. Decola da pista 28 com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, transição Gonza. Transponder 5557 e a frequência do controle 119.35. Está autorizado para o direcionamento, chame táxi. Está autorizado para o direcionamento, chame táxi 6179. Deu 379, coteja então, autorização de inglês? 360, via pelo ISC 58, telegole, transição Gonza, aciona 5557, controle saída 9935, decolando a 22 com curva esquerda. 6709, está pronto para a cópia? Prossiga. 6709, está autorizado para Brasília, número voo 340, via Upper Zulu 17, decola da pista 28, com curva esquerda após a decolagem. Na saída Gole, transição Ufito, transponder 5563 e a frequência do controle 119.35. Autorizado Brasília, 340, via Pesolú 17, decola pista 28 com curva esquerda, Gole, transição Ufito, acionado 5563, o controle 1935, aviete 66-6709. Parte, chame pronto, ajuste 10-16, web 6709. Chamarei pronto. Ação, chance, mantém nível de voo 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,